deixam ferver um bocadinho durante 5 minutos, depois colocam o frango lá dentro, deixam-no cozer durante 40 a 45 minutos. Podem colocar também uma a duas folhas de loureiro, de louro, portanto, e sal. Depois desses 40 a 45 minutos colocam o arroz, colocam também, a seu gosto, pimenta e deixam cozer durante 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos está o arroz de frango pronto. É uma maravilha. Então esta é a nossa receita para o nosso programa de hoje, terça-feira, dia 21 de setembro. E assim chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, entre as 19 e as 19h30, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde e até amanhã. Até lá!